A mídia apresenta o modelo burguês e branco de valorização. Muitos não enxergam porque ela desvia sua atenção. O acesso ao espaço político e aos bens sociais para negros e pobres é reduzido. Somos discriminados e por eles criticados. Pra quem não sabe, já é hora de saber um pouco do que a mídia esconde de você. Meu raciocínio pra essa revolta é ágil, sempre agressivo. O efeito é transformador, destrói como bomba, é explosivo. Enquanto sua mente falha, minha voz desarma e avisa pra periferia que o crime não leva a nada. E que em casa viramos escravos da porcaria da TV, que só as novelas, matérias inúteis iludem você. Pode ver, se proceder é informador, MTN manda um recado. Se ligue pra banco, comédia, político, corrupto, otário fardado. Se o momento é de cassação, você será denunciado. As ajadas são verbais, você está na mídia fuzilado. Porque eu sou candidato a vergonha pro otário do Raul Gil. Sou da favela, periferia, lá que você esquecido do Brasil. Mapa de gangue que sequestra o menor que mata com fuzil. A matéria foi destaque de cidade, alerta, você não viu. Que os programas de TV só existem para nos distrair. Enquanto está em frente a ela, está deixando de agir. Jornal, filmes, novelas, comerciais, de carros do ano. Muito dinheiro em alguns segundos, você assiste, eles estão ganhando. E as novelas mostram piadas com shows de surrealismo. Diversão pra burguesia, no país do capitalismo. E muitos por aqui assistem, acreditam no que vem. Fazer parte entrando na trama e perdem tempo com a TV. Que não se importa com você, mostra o passado em horário nobre. Crescimento industrial de um país que só morre os pobres no fim de noite. É só filme, garantia de audiência. Uns mitam a realidade, outros inspiram a violência. Se tem polícia, armas, apreendendo a destruição. É só golpe jornalístico pra chamar sua atenção. Porque chegou o fim de semana, todos querem diversão. Então vá pra sua casa, assiste televisão. Vai tremer, aqui tem que temer. O rap vem pra salgar, me esconde de você. Vai tremer, aqui tem que temer. Vai chegar, vai espalhar, o vírus sonoro que vai te alertar. Vai tremer, aqui tem que temer. O rap vem pra salgar, me esconde de você. Vai tremer, aqui tem que temer. Vai chegar, vai espalhar, o vírus sonoro que vai te alertar. Esta é relação podridão do sistema, que bosta. A mídia prova, por isso não mostra. E sim, vira as costas. É só publicidade cheia de maldade, de fama composta. É uma super chance se o mediante que a plateia gosta. E a classe média é bem apresentada, dizendo que apoia a educação, esbanjando baixaria com sua cara falsa e malhação. Vale dinheiro, sua atenção. Pra uns é um vício, outro só diversão. Esta é a televisão, informação, ficção. Espelho da realidade ou da imaginação. E ainda se recusam a mostrar o boy que atropela, pois tá drogado. Condenado foi um pai de família que foi acusado por estar desempregado. Foi julgado, espancado, 7 anos encarcerado. Ele foi trancafiado e a mídia não estava do seu lado. Às vezes eu paro, reparo, vejo futuro diferente. A justiça usando leite, meu povo tratado como gente sem precisar se humilhar no show do milhão, agora ou nunca. Silvio Santos usa 100 reais pra suar o nariz, limpar a bunda. Última cartada, já foi até marcada. Filha rica manda matar os pais a troco de nada. Puta safada, enquanto você vê TV, nós estamos sonhando com salários. Eles estão em um cassino gastando milhões jogando baralho. Essa hipnose nacional faz o Brasil inteiro parar. O futebol é o que de bom a mídia pode te passar. Vai chegar, vai espalhar o vírus sonoro que vai te alertar. Se tua vida é uma batalha, não seja um escravo. Comece a lutar, recomeçar. Então veja o que há entre o capitalismo e a burguesia. O sistema corrompe milhões e deixa milhões de barrigas vazias. Se o proceder informador, MTN manda um recado. Alerta pra periferia, queremos justiça, já estamos cansados. Vai tremer, aqui tem que temer. O rap vem pra salgar, me esconde de você. Vai tremer, aqui tem que temer. Vai chegar, vai espalhar, o vírus sonoro que vai te alertar. Vai temer, aqui tem que temer. O rap vem pra salgar, me esconde de você. Vai tremer, aqui tem que temer. Vai chegar, vai espalhar, o vírus sonoro que vai te alertar.